Bravo 970, sinal Pascal travado, bom dia. Sideral 9970, tem o campo à vista? Afirmativo. Sideral 9970, autorizado, pouso pistola 0, vento 220, grau 029, ajuste altímetro no 0 no 4. De 14, ele pôs da 970. Federal 9970, solo 1-1, libere direita, taxi via Alfa, quilo 43, 5 Lima. Salvador, bom dia, Xanero 62, 1-1. Sinal 62 do Nuno, bom dia, prossiga. Autorizado Galeão, via UP Zulu 44, Sierra Golf Romeo, UP November 867, Moço. O nível de voo 360. Decolagem da pista 10, primeira curva à direita, saída Sanvo 1, Leda, Dóquilo, Delta Oscar, Kilo, Lima e Uniforme, Dóquilo. 5, 4, 3, 1, na transponder, 1, 2, F, decimal 8, controle Salvador. Autorizado, Rio de Janeiro, UP Zulu 44, Porto Seguro, UP November 867, Moço. 360, livre do Paulo da Veste, vamos direito, Sandro Soleda Dóxi. 5431, transponder, 1201. Chiné 6211, a saída é Sanvo 1, Sierra Alfa November, Vitor Oscar 1, Leda, Dóquilo. E o controle Salvador opera em 120, decimal 8. Vamos lá de novo. Sierra Alfa November, Vitor Oscar 1, Sanvo 1, Leda, Dóquilo. Delta Oscar 2, Lima e Uniforme, 208 após. O GNR 621, correto cotejamento, reporte quando pronto, pushback e funcionamento. O 4201, autorizado, reporte pronto, táxi. Cisneros 9970, a infra-aero modificou para 5 Romeo. Novo Salvador, muito bom dia, Xenero 6225, sentido hotel, autorização Brasília, nível 380. Xenero 6225, autorizado Brasília, via por Zulu 17, nível 380. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída Arbor, 1 Elefa, 5426 transponder, 1 20.8, controle de Salvador. Gente, autorizado Brasília, 380, decola da 1-0, curva direita, Arbor 1, transição Elefa, Brasil 1-7. Aciona-se 426, controle 1208, Oceanero 6225, posição 62. Oceanero 6225, correto cotejamento, reporte pronto, pushback, funcionamento. Vai reportar 6225. Salvador, bom dia. 3517, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento calmo, o ajuste 1-0 no 4. Aqui azul, pasta 201, 1-0-0 a bordo, 4 horas e 55, alterna contínua. Azul, 4201, táxi via Índia, reporte ponto espera, pistola 0 pronto, xixi altímetro, 1-0 no 4. 1-0 no 4, xixi a reporte ponto espera, do 4-0. Azul 4201, autorizado alinhar e manter, cabeceiro 1-0. Acho que 3517, solo aos 2-0, libere primeira direita, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa? Alô Salvador, bom dia, é o azul Alpha X-Ray Echo, solicita reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 03. Alpha X-Ray Echo, autorizado início do reboque, chama para ingresso no pátio principal. Ok, autorizado Alpha X-Ray Echo. Azul 4201, autorizado a decolagem, pistola 0, vento 340 graus, 029. Autorizado a decolagem, pistola 0. Azul 4201, decolado 22, chame controle Salvador, 120, décima 8. Controle 208, Azul 4201, bom dia. Bom dia, vovô. Plan 3517, autorizado ingresso no bate principal via Juliette, para o portão 07. Pushback funcionamento no 62 é o Chanel 6225. Chanel 6225. Aguarde depois da TAM passar a retaguarda, após iniciar reporte SAC. Após a navegação retaguarda, inicia o SAC. 963, autorizado Galeão, via Zulu 44, Sierra Golf Romeo, pelo número 857, Moço, o nível 360, decola da pista 10, primeira curva direita, saída São Bruno, Sierra Alfa, November Victor Oscar, Uno, Leda, Dóquilo, Delta Oscar, Kilo, Lima, Uniforme, Dóquilo, 5441 é o transponder, 120, décima 8, frequência do controle de Salvador. 360, decola da 10, direita, curva, São Uno, Leda e Dóquilo. Zulu 44, seguro, Upper November 87, Moço, 5441, transponder, 108, é o controle de viagem. Bruno 963, correto cotejamento, reporte pronto, feedback funcionamento. Reportaremos. Solo Salvador é o Alpha X-Way Echo, solicita ingresso para o baixo principal, posição 03. O Alpha X-Way Echo, aguarde para ingresso. Ok, aguarda para ingresso. Salvador 963 da Gol, ponte 10, pushback saneamento. 963, portão no zero, autorizado para pushback saneamento, reporte pronto para o táxi. Reporte saneamento 963. Chanel 6225, pushback, 122 a bordo, com 3 Chanel 6225, táxi autorizado, até o ponto de espera. Via Taxi Índia, reporte pronto no ponto de espera, o ajuste altímetro 10 no quadro. Via Índia no ponto de espera, reporta pronto na 225. Salvador, é o Alpha X-Ray Echo, solicita autorização para o passe principal, posição 03. Tente, aguarde, tem uma aeronave realizando pushback, vai iniciar o táxi. Pode esperar pronto, Oceanair 6225. Oceanair 6225, autorizado, alinhado e decolado, soma 0, vento 320 graus, 019. Aqui decola, dá uma 0, 6225. Salvador 963 da Gol, próximo para ataque do avião 70 com 23 horas e 14. Salvador Gol, com 963. Gol 1963, 170 com fins 13 e 14, confirme. Isso. Autorizado o táxi, a parte 1 no Índia, recorte ponto espera piscina 0 pronto, ajuste altímetro 1-0-4. Parte 1 no Índia, portando a pronto ponto espera, voo 963. É 62, 1-1, confirme, é o 62 ou 04? Ah, digo vocês, agora é o 04. Gente, o Boeing da Gol vai passar a retaguarda. Após o mesmo, inicia pushback acionamento e reporta o táxi. Gente, após a passagem do Gol, pode iniciar o pushback e reporta o táxi. 62. Estou confirmando 6225, autorizado a decolagem, né? Afirmo, o Chiné 6225, autorizado a decolagem de piscina 0, vento calmo. Após decolagem, mantém a proa até 3.000 pés. Após decolagem, mantém proa até 3.000. Final, visual 2775. Azul 2775, continua a aproximação. Aguarde pista livre, a base da Avianca iniciando rolagem, o ajuste altímetro na 0.4. Guardando pista livre 2775. Né, 6225, confirmando, mantém a proa até 3.000 pés, chama o controle 120.8 e decola os 32. Mantém a proa até 3.000, chama 208.225. Azul 2775, tráfego avistado, autorizado pouso, pistola 0, vento 330 graus, 029. Livre pouso, 2775, obrigado. Alfa X-Ray Echo, apenas para ficar ciente, o Avianca vai puxar no 4, após ser autorizado continuar com o rebote. Ok, ciente, Alfa X-Ray Echo. Gol 1963, passagem do ATR da Azul, autorizado alinhar e manter, cabeceira 1-0. Após o ATR, a gente mantém na 10, o Gol 1963. Azul 2775, Solos 35, libere primeira direita, na Eco. Taxi via Alfa, Kilo 43. Alfa, Kilo 43, você libera na Eco, 2775. Gol 1963, o vento calmo, autorizado decolagem para o Sinon Zé. Confirmando o POB, é 55 apenas? 155, ciente, Juné 6211, autorizado táxi via Índia, reporte de ponto de espera pronto, ajuste altímetro no 0-4. Salvador, bom dia, azul 4958, na final ILS. Azul 4958, aguarde pista livre, ajuste altímetro no 0-4. Aguardando, 4958. Bom, no 963, chegou ao 37, chame o controle de Salvador no 20.8. 20.8. Azul 4958, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento calmo. Livre pouso no 0, azul 4958. Edstar Hangar, conforme runway for departure, Papa Tango Lima, Victor Delta. Runway 10, stand by T clearance, please. Alô, Salvador, eu Alfa, X-Way, Help, forma, solicita ingresso para o parque principal, posição 03. Autorizado, reporte o término, Alfa XV Eco. Ok, informar o término, Alfa XV Eco. Né? 62, 11, pronto, pronto, pronto. Agora, espera também, pronto. 62, 11, autorizado a alinhar e manter pistão zero. Azul 4958, no solo aos 39, após segue via Alfa Kilo para o pátio 3, fique atento ao balizador. Alfa Kilo, pátio 3, atento ao balizador, Azul 4958, obrigado, bom dia. Guardião 05, prossiga. Guardião 05, autorizado decolagem com proa norte a 500 pés, se afastando 3 milhas, acionando o transponder padrão, o vento variável 2 nós, decolagem a critério, reporte quando fora do solo, Guardião 05. Salvador, é o azul Alpha X-Ray Echo, informa o sucesso do rebote. Bom dia, bom trabalho. Gente, bom dia. Hoje não é 6211, autorizado a decolagem de Sistema 0, vento variável 2-9. Decolagem de Sistema 0, 6-2. Apenas confirme o tempo estimado de voo, por gentileza. De 3 minutos. 3 minutos, gente. Decolou aos 4-2. Mantenha a escuta da torre, Guardião 05. 4-2, mantenha a escuta permanente. Boa maravilha, vamos lá de pouso. Gente. Chamei 6211, decolou ao 43, chama o controle de Salvador, 120, décima 8. 208, minha volta. Torre Salvador, Guardião 05, já avisou alguma sua esposa, ao grupo de Toulouse, 4 horas por cima, vai liberar a frequência e forma da regressa. Guardião 05, considere aos... Reporte quando no solo controlado, Guardião 05, a possibilidade? Vamos tentar, mas há uma dificuldade, talvez, pela zona de sombra que vamos entrar num local meio fechado aqui. Ok, gente, então estou considerando frequência livre, Guardião 05. Ok, frequência já na curta final. Papa Tango, Lima, Victor Delta, Red, copy. Papa Tango, Lima, Victor Delta, clear de Sierra Bravo, Sierra Papá, via Upper Zulu 10, after confirm your flight plan route. Flight level 360, departure runway 10, after departure right turn, Sanvo 1. Sanvo 1 departure, Sierra Alpha November Victor Oscar 1 departure, after fly heading Leda, Lima Echo Delta Alpha Leda, after Motiva transition, Mike Oscar Tango Victor Alpha transition, Skulk 5462 Salvador departure control 120 decimal 8. Patango, Lima, Victor Delta, readback correct, come ready for startup and detecting. Pap Patango Lima Victor Delta, startup approved, como ready for taxi. Papa Tango Lima Victor Delta, confirm parcels on board and endurance. Roger, report ready for taxi, Papa Tango Lima Victor Delta. Salvador, Passaredo 2229. Passaredo 2229, visual com campo? Afirmo. Passaredo 2229, o vento variável 29. Obrigado. Report from Tarsay Papa, K18104. Paulo Salvador, é o Sam 35 no centro de São Martão Hotel. Paulo Salvador, é o Sam 35 no centro de São Martão Hotel. Roger, Papa Tango Lima Victor Delta. Clear to cross in runway 17, continue taxi by Alpha. Correction. Clear Quebec, Mike, on taxi Lima, maintain position call ground 121, that's 1-1. Passaria do 2229, na sala 51, libere direita, via taxiway Eco, chame o sol 121, decima 1. Eco 21, 1, vai chamar, obrigado, 2229. Oi, Salvador, bom dia, vou no 649, final da 10. Bom dia, gol no 649, já avistado, ajuste na 04, vento variável com 2 nós. Pouso autorizado, pista na 0. Autorizado, pouso na 1-0, gol no 649. Tango Lima Vitor Delta clear de line up and wait for runway 10. Zona 649, na sala 54, libera direita, via taxi Foxtrot, chame 121, décima 1. Confirmo, Zona 649. Sala 54, libere via Fox, chame 121, décima 1, controle de sol. 21, mano, obrigado. Tango Lima Vitor Delta, clear takeoff runway 10, wind is 0, 70 degrees, 039. Botango Lima Vitor Delta. Airborne 856, contact control frequency 120 decimal 8. 16120, thank you. dia, Guardião 05. Prossiga, Guardião 05. Decolamos do batalhão de munição de choque do BOP e estamos seguindo pela estrada do Coco, pelo setor norte da torre, com operação policial, transporte de presos, seguindo para o TPC, o Guardião 05, a baixa altura, máximo de 500 pés. Ok, estou ciente no visual com vocês. Está vindo para o GRES? Não, negativo. Vamos seguir para o centro da cidade, o setor do Departamento de Polícia Técnica, DPT, próximo à Barra. Ok, gente, guarda transferência e controle e mantenha a minha escuta. E manterá na escuta o Guardião 05. O Guardião 05, confirme o comandante no comando? Confirma. O comandante. O comandante Golney Anderson. Ok, o Guardião 05. Informa que a IES entrou em contato com a gente via telefone e informou que a habilitação do senhor pra voar tá vencida. Confirma. A IES de Salvador entrou em contato com a turma via telefone e informou que a habilitação do senhor operacional está vencida. Ok, temos o piloto comando, Major César Ricardo, que estará no comando da aeronave. Eu passarei para sair da mais. O plano da notificação que é nosso Major César Ricardo. Ok, gente. Guardião 05 acendo transponder padrão e chama o controle em 120 decimal 8. Controle 1208, grato. Guardião 05, não escuta? Site. Bom dia, atualizado a linha de decolar, pistão 0, vento variável 3 nós.